Você está sintonizado na ZYL 398. Timbaúba FM 104,9 MHz. Estúdio localizado na Rua Doutor Almir Farias, 930. Planalto, Timbaúba, Nova Russas, Ceará. A partir de agora.